É papai também. O Álvaro também é papai. Ah, o Gil é papai, o Baixo é papai. Kleber Santos, ainda não. Só tá tomando uma. Renato Campanari, só tá tomando uma. Ai, meu Deus do céu. Esses meninos dá trabalho, mais do que um caminhão de porco surto. Bora lá, Patrícia Canevari, bom dia. Família Canevari, Robson Couto, bom dia. 9h28. Tem gente pra falar aí comigo hoje? Vai lá bater um papo no Dia dos Pais, porque eu vou começar a separar as propagandas aqui. Vai chegar o couro e vai começar, ainda daqui a pouquinho já tem sorteio de um boné. O primeiro papai que passar aqui na rádio já leva um boné da Ótica Veja. O primeiro papai que passar buzinando aqui. Verdade, eu tô falando, você acha que eu minto? Não minto não, só tem um zóio grande. É, alô, baby. É a baby aquela ali. Oi, baby. Alô, magro. Passou buzinando aqui, leva um boné. É da Ótica Veja, hein, gente? Passa buzinando. 9h29 agora, bom dia. Rebebo pingo de orvalho. Vai conversando comigo, vai falando comigo aí. É Inês. Oi, Inês. Tudo bom? Gostaria de oferecer o programa inteirinho para todos os pais pelo Dia dos Pais. Especialmente para você. Obrigado, eu agradeço. Para todos os pais da rádio. Opa! Desejando muita saúde, felicidade, muita paz. Deus abençoe seu programa por muitos e muitos anos. Parabéns pelos 3 anos, né, de programa. Graças a Deus. Programa muito abençoado, que faz a alegria de muita gente, tá bom? Graças a Deus. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Um abraço. Batidão que anima. Margarete Michelin Couto, bom dia. Parabéns a todos os pais. 9h30. Vamos conversar. Bom dia. Bom dia. Baruquino, bom dia. Oi. Wagner, bom dia a todos os pais do mundo, do Brasil. Aí sim. Eu gostaria de ouvir a música com o Fábio Júnior, pai. Pai. É. Parabéns a todos que estiver ouvindo da Rádio Clube. Baruquino, põe eu em todos os sorteios aí, quem sabe eu ganho um. Obrigado, Baruquino. Fica com Deus. Mata onça, bebo sangue, fura a terra e vamos lá com o Supermercado Bandeiras. Tudo de bom pra você. Já subindo no pé do Eito, loja de colchões Castor em Oswaldo Cruz. Já tem buzinando aí, ô louco, rapaz. Tá doido? Entra eu, filho de Deus. Deu nem tempo de eu falar ainda, já chegou gente buzinando ali. Quem será, hein? Já devia estar ali na esquina, não é possível. Quem será? Ô, tá com a rádio ligada, entra aí. Entra aqui, já toma um café. Liliane Dering, direto dos Estados Unidos, mandando aqui Happy Father's Day. É feliz dia dos pais, isso? É? Será? É, deve ser, bom dia. É, não sabe, você não sabe nem falar inglês, é só o Robson Caetano. E o Baixo, que os filhos, na Califórnia lá. É, Nildo e Valéria, bom dia. O Nildo, se você estiver aí perto de casa aí, a hora que o caminhão chegar, você ajuda a descarregar, faz favorzinho. Bora, bora, fala que eu te escuto aí. Bom dia, Fagner José, bom dia, Baroquino. Ô, meu amigo Pezinho. Então, por cá, Pezinho, estilista dos lares. Ave Maria. Tô por cá, aqui, envolvido aqui na obra, aqui, ó. Tô trabalhando, hoje é na obra minha, na minha casa, aqui no Figueiras, aqui, ó. Tô dando talento aqui, ó. E eu queria ir ouvir o Zé Rica aí. Oferece aí pro meu pai, seu João. Opa. Vai estar pro cara na escuta aqui. Hoje é dia dos pais. Oferece pra todos os pais aí que tá ouvindo seu programa. Pra você que é papai, pro Fábio José, pra toda a equipe aí da casa do rádio aí. Então, pro cara envolvido, meu irmão. Daqui a pouco, a levanta a voa aí e não vai cair em bico na churrasqueira. Então, por cá, tamo largado. Um abraço. Pau na mão, envolve meu nome aí. Ai, não envolve meu nome. Eu não acredito. Eu quero ganhar, meu. Eu quero ganhar. Mim, eu participo. Não. É, vai participar. Opa! Você não foi na missa hoje não, Pedro? Lógico que foi. Foi nada, eu vou perguntar pro padre Rogério. Pedro Gumiero chegou aqui, você é que buzinou ali? Eu? Olha, vai levar um boné. Pedro Gumiero, chega perto do microfone e fala que é você que tá aqui, senão ninguém vai acreditar. Lógico que eu fui na missa, 7 e meia, o Padre João Pereira. O Padre João é Vasco ainda, tá feliz. O Vasco ganhou? Parabéns pra ele, porque o Vasco ganhou ontem. Ai, rapaz, olha lá. A cara não vai... Mas eu e desejo um dia, né, feliz para todos os pais da nossa comunidade, né, da família, da gente, né? Aí, ó. Patrícia Canevari tá lá na chácara do Marconato. Marconato tá aí também? Marconato nunca veio num programa, só patrocina e nunca veio. Ó o Pedro aí, ó. Para quem está pela internet, o Pedro Gumiero, pessoal do escritório Gumiero de Contabilidade. Você não foi na quermesse do Coqueiro ontem? Não. Está sumido das quermesses. Estou sumido mesmo. Mas o Luizinho faz a parte da gente. Eu reparo, né? Essas coisas. Eu reparo. Eu não sei o que aconteceu, mas o Luizinho não foi. A gente estava preparado para ir, mas estava meio frio, né? E tem alguns probleminhas assim de saúde, né? E a gente não deu para sair. Vaidade. Vaidade. Também. É problema de RG. É. 75, vai, você quer o quê? 75? É. Eu nasci em 74, quase deu igual. Ótica Veja! Tem mais, mais óculos, não, hoje é boné, rapaz. É pro dia dos pais. A Lorena mandou boné e não mandou a galinha caipira. John Roger, bom dia, John Roger. Alô, Dair, tá lá na onde? Santa Mônica, ouvindo nosso programa. O João Lino tá lá com o rádio ligado. Aumenta o volume aí, João. Acorda todo mundo no Santa Mônica aí. Wagner, tem jeito pra falar aí? 9h34 e vai concorrer a 5 quilos de costela, casa de carne do chefe. Quem tá aí no telefone? Quer falar ao vivo? Bom dia! Oi, Barco! Oi! É o Tom! Ô, Tom! Tudo bem? Tom da escola? Eu tô falando de casa. Ah, rapaz, hoje não tá trabalhando, não. Eu queria desejar um feliz Dia dos Pais para todo mundo e que Deus abençoe todo mundo. Opa, Fábio Monteiro, Camila Diniz, o Pedro Gumiero já tá levando o boné dele. Valeu, Pedrão, obrigado pela visita. Obrigado. Quer tomar um café? Quer tomar um café? Obrigado. Eu vou levar aqui, eu tô fazendo os assados em casa. Se puder trazer um pedacinho, você traz. Não tem muita coisa. O Ricardo, Renato e o Rodrigo agradecem. Eles vão tudo lá. Eita, conheço todo mundo, tá vendo? A família inteira. Fala, Tom. Você pode tocar aquela música do Rick Renner? Pai, não tocar hoje, 9h35, é já. Você tá com a caixa de som ligada ou não? Eu tô com o rádio aqui ligado. Aumenta o volume pra acordar os vizinhos, todo mundo. Alô? Valeu, Tony. Um abraço, então, obrigado pela audiência. Tchau. Oi, Liliane Derg, te mandei estrelas aí, ó. Vai vendo. Mandou estrelas, Fagner, vai vendo. 9h35. Pessoal lá nos Estados Unidos. Tá frio aí, Liliane, que aqui tá um frio lascado. O Adalberto tá ligando, os meninos chegou. Tá ligando, eu tô transmitindo, Adalberto. Pera aí que eu já ligo pra você. Tá ao vivo, meu filho, no rádio. Tá lá em Rio Preto desde terça-feira, coitado dos meninos, quer descansar, tem que se carregar lá em casa. Ei, Dalberto, eu já te ligo aí, peraí, 9h36. Rádio na cabeça, não se esquece, no coração do caboclo a viola permanece. São 10 cordas em um pinho, emitindo o som do amor. Tira suspiros do peito do doutor. Oi, Claudinho Pontieri também, já na escuta, família Pontieri, tudo bem com vocês por aí? Um abraço a toda a família Pontieri também. É, rapaz, o Cezinha tá lá, já foi falar Dia dos Pais, Cezinha, como que é? Tem o nome dele, o outro irmão. Ê, compadre Gonçalves, foi almoçar lá na Caçu também, tava lá. Alô, José Gineuso, tá onde, Gineuso? Você veio passear? Ó, o compadre Gonçalves já tá chegando, couro, é nóis. Parabéns, feliz Dia dos Pais, compadre. Um abraço aí pra toda a família. Fala o nome da esposa aí, compadre, que eu já esqueci de novo. Como que pode? Ó, Adalberto me ligando de novo. Espera, Adalberto, pelo amor de Deus. Eita, trem. Aqui tá tudo esperto, tá todo mundo. Já pulou da cama aí, os netos também. Um abraço pra vocês, 9h37. Vai tocar uma moda de pai aí? Tem que ligar pros meninos. Então, alô, Roseli Nogueira. Alô, Mauro Rossi. Como que vai? Batida da viola, o chão treme no rodeio. Se não escuto no rádio, na cabeça não se esquece. No coração do caboclo, a viola. João Rodrigues, Maurão Rossi. Ai, saudade. Ai, ai, ai, seu Geraldo Rossi. Toca um Teodoro Sampaio, barroquinho. Mas eu gosto desse barroquinho. Ai, Rose Nogueira. Aí já vai batendo a saudade do velho Leonildo, hein? É, seu Leonildo fazia os cachorro-quente ali na Vargas. É o pai do Nidão, do Proa, do Fulô, da Roseli. Tem mais gente. Acho que eu esqueci. João Rodrigues. É o João Manga, na escuta, feliz dia dos pais. Alô, João Manga. Um abraço, Elizabeth Francischini também, bom dia. 938. Bom dia, meu nome é Roseli e eu sou daqui de Sagres. Roseli de Sagres, galera, que é participar do sorteio, é isso? Coloca lá no sorteio. Valorize seu pai e sua mãe. Olha aqui, você não teve o que veio buzinar. Ele falava que escutava meu programa, eu não acreditava no Pedro Gumir, não. Parece que esse Pedro tá mentindo pra mim. Todo domingo eu saio da missa, eu ligo no seu programa, você nunca fala de mim. Agora tem que falar todo domingo, seu pai. Lembra? Ele vai no café também, ele vai. Não vai. Nos Língua Preta lá, no Daír, não vai, né, compadre? O Pedro Gumir não vai lá, não. Ei, compadre, lá o chicote ele estava. Bora. Bom dia, Barroquinho. Bom dia. Helena. Oi, Helena. Barroquinho, põe eu no sorteio e o Joel ali, Barroquinho, se for ter. E que esse dia seja abençoado por Deus. Feliz o dia dos pais para todo mundo, de todos os pais do mundo, tá bom? Tá bom. Beijo, fica com Deus. Bidu, Bidu. Bidu, uhul. Bora. Bom dia, Maroquinho. Bom dia. Feliz dia dos pais pra você, em especial meu esposo e todos os papais. Me coloca em todos os sorteios, Cláudia Souza de Parapuã. Opa, Cláudia Souza, 940, Tereza Silva, lá em São Mourão, Juliano Oliveira, bom dia, feliz dia dos pais a todos os papais. Um abraço, bom dia, gente. Vamos tocar a moda dos pais aí que já eu volto. Em nome de Ferragens Paulista, bom dia, Marcos, bom dia, Gorete, bom dia, dona... É, todo mundo lá, hein? Karina também, já pulou da cama hoje. JR Despachante, Miguel Semijoias, Real Móveis, tá com a gente aí, Ibercasa, Estermar Estermar tá aqui também, rapaz. Claudemir acordou cedo hoje, hein, Claudemir? Bom dia! Alô, jovem! É, uniforme da Califórnia, 39 anos, é lá da Estermar. Do Ievo, que é Solo Max Tratores, também no pé do leito. Panificadora Pão Real de Parapuã, bom dia! Hoje eu vou sortear um frango também lá da Kermesse, do Alvorada, já pra lançar a Kermesse. Vou! Lá, o Valmir liberou aqui, ó, tá liberando pela internet um frango assado lá da Kermesse do Jardim Alvorada, dia 14 de setembro. Tem Baruqui no som, tem Clube Califórnia FM no apoio. É nós que tá em todos os eventos agora. É nós! Chegando no pé do leito, Cecília Neves, bom dia! Wilson Guerreiro, o Guerreiro, traz um pão de queijo que nós não tomamos café hoje, Guerreiro. O Matheus Abisquini falou que ia vir hoje aqui. Como assim que ia vir, Matheus? O que você quer que eu levo lá? Ô, Matheus, seu conversador, cadê você, meu filho? Ah, doido? É, falou que vinha, Casa de Carne. Tava lá. Casa de Carne do Chefe, a potência da carne também juntinho com a gente. O telefone é 3528-3230. Bora. Vânia Lopes, Correio. Bom dia, Maruquini Fagner. Feliz dia dos pais. Bom dia. É, pro Juarez também. Tá com uma moda aí do Dia dos Pais que eu tenho que ligar lá pros meninos. Te amo, pai. Rick Renner. Tá na clube, tá legal. 9h42. Bom dia. Vai, senta aqui comigo que eu quero olhar esse rosto que o tempo fez mudar. Mas sempre será o meu maior tesouro. Pai, lembro que você disse um dia, filho, o mundo lá fora apresenta um brilho. É você quem vai descobrir se é branco ou ouro. Pai, você não errou, você tava certo, mas eu não tinha você por perto pra me mostrar o caminho, pai. Quando eu chorei sozinho, escutei seu grito. Engole o choro que é mais bonito. Menino que chora pro céu não vai. quero ouvir essa voz cansada que um dia me falou de uma estrada que a gente vai e não saber se vem. Voz protetora que me disse tão forte que existe azar, mas existe sorte, que existe o mal, mas existe o bem. Pai, eu lutei com a vida, eu briguei com o mundo atrás do sucesso. Eu desci no fundo, onde só quem busca um sonho vai. Pai, eu não desisti, porque eu queria na sua frente estar um dia, só pra dizer obrigado, Pai. Seus passos mais lentos, sua voz tremendo, parece que estão me dizendo, meu filho, eu quero descansar. Pai, você fez sua parte, um lindo papel, tire o seu sapato e guarde o chapéu, e agora eu quero lhe cuidar. Pai, a pele queimada, a mão calejada, é a história que já ficou marcada, que é o seu amor que de mim não sai. Pai, você é o herói do filme de um filho, que agora sabe que é ouro brilho, o brilho desses seus olhos, Pai. Seu sonho com seu destino, esse é o motivo que um filho sai. Mas quando ele volta, como eu voltei, e encontra o velho, como eu te encontrei, é só pra dizer: eu te amo. Te amo, pai. Rick Renner, tocou na clube, é sucesso, tá na clube, tá legal. Cecília Neves, bom dia. Sérgio Aparecido dos Santos, é o famoso Pezinho, mas esse é o outro Pezinho, é o irmão do Pezinho, irmão do Pezão, é um monte de pé, moço. Bom dia, Lucilva também. Ah, é as Pezona, Pet Family, dos cabelos bonitos, é as irmãs dos cabelão bonito, meu filho. Bom dia pra mim, quero falar, sabe de quem? Santo Antônio Madeiras e Forro de PVC, Churrascaria Borsato, Dia dos Pais hoje, é um churrasco especial, hein? Mitora Lanches, vai, Mitora gostoso, é, Ramiro Pereira. Tô aguardando o seu áudio hoje, hein, Ramirão? Aguardando o áudio do Ramiro Pereira. Pula da cama, baixotinho. É, tá pensando o quê? 15 pras 10 agora. Ó quem tá na live, Luciano Holanda Cavalcante. Você sabe quem é essa lenda? É o Zói. Tá lá, ó. Aê, feliz dia dos pais a todos os amigos aí. Ó o Zói mandando. É, ó o Zói. Tão lá no Barretão. Tão lá no Barreto, já. Estão no pé do eito, ó, trabalhando lá, montando. É, som, iluminação, produção. Eita, manda um abraço aí pro Marcelo, que eu tô chegando no Barreto, meu filho. É, filho, você vai ver, Fagner. Você vai ver esses olhudinhos lá no Barretos. É nóis, Felipe Siciliati, tudo bem? É o Maza. Olha, ó o Zói, DJ Maza. É, um abraço. Ó, o Zói é filho do Mané. É, Manequixim, era, né? Manequixim. Ei, Zói, dá saudade, né, Zói? Felipe Siciliati, dá saudade, sabe quem? Do Marinho Siciliati. É, rapaz, que coisa de louco. Tá doido, hein, rapaz? Vai batendo a saudade. Eita, Miguel Carroceiro. É, essa semana minha irmã trabalhou. Ó, ó lá, ó, quem chegou ontem, que é boneco, que é boneco. Ó lá. Entra aqui, rapaz, vem cá, ô. Correu. Acho que ele foi aí, Fábio. Manda ele pro lado de cá. Emerson Souza, feliz dia dos pais. Vem aqui, rapaz. Tá na clube? Tá legal. Vem aqui, ô mancha. Olha o tamanho do mancha. Faz conta que ele é nossa segurança, né, mano? Ontem eu vi o Donô. A família inteira. Wilson Fernandes. É o homem que... Como ele fala? É, esse é o meu, rapaz. Ele já quer o boné meu. Bonito pra caralho. Não, senta aí que você vai falar aqui. Fala bom dia, rapaz. Vamos conversar. Fernando José Romani, feliz dia dos pais. Grande e forte abraço a todos os papais. E pra você também. Saudoso Zé Maria. Ai, a gente vai conhecendo todo mundo e vai falando até o nome. Você vê, você tem pai ainda? Isso. Bom dia. Já faleceu? Chega mais perto aqui, Já morreu, já. Já morreu? Faleceu. Qual é o nome dele? João Fernandes de Almeida. João Fernandes de Almeida. João Poceiro. Ah, se hoje pudesse estar perto dele, né? Tinha o Zói Verde. É? Negão do Zói Verde? Ave Maria Aline. Se nome, que nome para me falar? Elisângela Oliveira. É de Sagres. Lu Silva, bom dia, Baruquinho, quero participar do sorteio, ofereço para todo o papai do Brasil e principalmente para você, Baruquinho, obrigado. Aqui Aline Carvalho, Aline Carvalho é bem mais fácil que Aline Cicinono. Tá doido? 9h49, fala a vinheta da clube aí, vamos ver. Tá na clube? Tá legal. Tchau, obrigado. Bem pertinho. Bem pertinho. Tá na clube? Tá legal. Tchau, obrigado. Com eco. Olha o modão pra nós aí, Baruquino. Melhor do Rico, descida. Já que nós toca, o Fábio vai achar, ele é rapidinho nos dedinhos ali. Bora lá, sabe com quem que eu quero falar agora? Bom dia, Laurival Alves. Bom dia, Baruquinho. Coloca no sorteio, claro que eu coloco. E a Renata, fez aniversário ontem? Ontem, antes de ontem, o Laurival. Teve churrasco aí? Teve bolo? Parabéns, professora Renata. Alô, Maria. Bom dia. Feliz dia dos pais para quem tá ouvindo nós. Bom dia, 10 para as 10. Ó. Fala comigo. Bom dia, Roquino. Bom dia, Fagner. Bom dia, ouvintes da clube. Feliz dia dos pais a todos nós. Deus abençoe o nosso dia. Eu que não tenho mais o meu, mas fica a saudade. A saudade. Alô, jovem Esterza também, né, jovem? Vai bater na saudade do papai. Liliane Dering, a prima do Zói, tá lá nos Estados Unidos, ó. Tá na clube. We love. O que tá escrito ali? Tá na clube? Why love it? Vai, tá na clube, tá legal, né, Zói? Aprende a falar inglês, ó. Aprende a falar inglês, nós é importante. Zeni Ferreira, tudo bem? Professora Zeni, bom dia. Aparecida Bertalha também, bom dia. Luciano Marena. Tá vendo quando eu não falo o nome das pessoas? A pessoa acha que é fácil isso, Fernando. Você viu que tá subindo nome um atrás do outro aí, meu filho. Aqui é audiência. Denis de Parapuã tá mandando pra mim aqui, ó. Feliz dia dos pais, Deus te abençoe. Você também, Denis. Olha lá a nossa foto lá, tá vendo aí, ó? Ó, o nosso amigo Denis, leiloeiro, tá lá em Parapuã também. Alô, Denis. Feliz dia dos pais pra sua mamãe também, né, Denis? Que perdeu o papai há 2 meses, 3 meses atrás aí também. Rapaz, vai bater saudade do sogrão. Gostava do sogro esse Denis, viu? Na hora da homenagem do padre lá na quermesse, Denis chorou. 9 para as 10. Bom dia. Quem mais quer falar comigo aí, Fábio? Não compreendi tua ingratidão. Bom dia, meu pote de mel. Mai, potinho de mel. Bom dia. Pote de goiabada. Fala! Ui, ui! Barquinha de ouro, ninguém perde essa. Bom dia. Um abraço pra você. Oi, Thiago Murari. Bom dia, meu amigo. Feliz dia dos pais pra você também. Vai a água, rapaz. O Luiz Fernando tá achando que o copão, cheirando o copo, achando que é cachaça. É água, menino. Marcelo Pinheiro, homem da bicicleta. Bom dia. Bora lá, meu povo. Preto e branco em nossa terra tem a mesma regalia. Fala comigo. Bom dia. Parabéns pra vocês. Meu pote de mal, né? Ai, que Deus dos papais, é toda hora muito mais como vocês têm o dia preferido, vamos curtir, né? Ô Barroquinho, coloca o meu filho aí, mas é claro que eu vou colocar. O Jardim das Bandeiras. Opa! Abraço e Abraço pra você também, alô Antônio Carlos Caires. Tudo bem, Toninho? Bom dia! Não tem ninguém que desfaz, seja preto, seja branco, nós somos todos iguais. Tenho paz pra você, pro Fagnão, todos os funcionários aí da clube, e em especial o meu paizão, o Arthur Orlando. Aí, Deus, gente, abençoe boa, ele com muita saúde, graças a Deus ele tem. Que bom. E Deus continue abençoando. Que bom que você tem papai ainda, amém, hein? Amém. Beijo, Baruquinho. Um vamos beijo. Você tá onde? Tá aí na Estância Coyote? Ui, Nirson, vai bater na saudade. É Miguel, o pai do Nilson também, tá no Campo Santo também, é, Miguel. Marisa Campos, tudo bem, Marisa? Marisa, seu papai também tá no Campo Santo, né, Luciano Melo, bom dia. É, rapaz, é Luciano Melo, é o Luciano Gordo? Luciano Melo, bom dia, leiloeiro. O gordo tá do tamanho da porta lá da quermesse do coqueiro ontem. Falei, ô gordo, sai da porta, não, ninguém passa não, moço. Ai, meu Deus, tô lindo, hein? Banca do Fúrio, tá na feira, meu filho, passa na Banca do Fúrio, frutas, verduras e legumes. Alô, Paulinho. Paulinho ficou de passar aqui também, trazer um pão de queijo, nada. Rapaz, eu vou passar no Mercado Bandeiras e comprar pão de queijo, porque ninguém tá trazendo não, né? Tá lascado, meu filho. Desse jeito, nós estamos lascados. Juninho, lá do Status Motel, tá ao vivo na live também. Bora lá. Ô, Lani, diminui a comida desse menino que ele tá crescendo muito, hein? Bom, mas, rapaz, isso que ele tem... Ele falou, a última vez que eu ia comer mesmo, comi um carneiro inteiro. Falou desse. Eu acho que ele já tá comendo de novo, mais um carneiro, né? Você não tá vendo, tá escondido. É o filho do Zicão. Ai, Rosângela Pereira, em São Mourão também, bom dia. Comigo seguindo por aqui a loja Look Chique, pra deixar você chique na moda, moda adulta, infantil, masculina e feminina também. Sabe quem? MF Carnes. Alô, Hernandinho Turquete. MF Carnes, já eu faço tudo falando aí da MF Carnes, vou passar as informações todinha. Agrocão tá aberto hoje, ó. O pessoal mandou aqui, tá trabalhando até o meio-dia. Mandei convite pra ele aí, pro Zóio. Aí, Zóio, sua prima tá direto dos Estados Unidos, querendo falar com você na live, fala com ela. Moniza Bartolomeu, tudo bem, Moniza? Ângela Bonfim, bom dia. Imobiliária Osvaldo Cruz, bom dia, Claudinho. Bom dia, Bitinha. Alô, André Albergardi, tudo bem? Dia 14, 14 de setembro, tem quermesse no Jardim Alvorada. O Mancha tá achando que ele não vai ganhar um boné. Se der o boné, você já vai embora? Não, vai. Ai, ai, tá com pressa. Toma uma. Vai levar um boné. Toma, Mancha. Vai ganhar um boné da Ótica Veja, sua melhor ótica. Tem Oswaldo Cruz para Pompastos e Lucélia. Lorena tá devendo a galinha caipira. Você mandou pra quem o convite, Liliane? Foi pra mim ou pra ele? Eu não entendi aí. Liliane tá lá direto dos Estados Unidos, conversando ao vivo aqui. Bora, 9h56. Ô, Baroquinho, bom dia, bom domingo com você aí. Aqui é o Lucas da Jussara. Oi, Lucas. Estamos aqui na escuta de novo, aqui na Estrada Negrinha. Opa. Na Chácara Nossa Senhora Aparecida, Baroquinho. Manda um bom dia pra nós aí. Bom dia pra vocês na bom Chácara Nossa Senhora Aparecida. Bom dia pra vocês aí também, Baroquinho. Eita, passa um dia tomar um café aqui. Alô, Luzimar Luz, lá direto de Portugal. Alô, Baroquinho. Alô, escuta, Baroquinho. É nóis. Luzimar Luz, em Portugal. Ó, filho do baiano, lá do asilo, é o Luzimar. Tem o Careca também, que é o Eca. É, quando nós era pequeno era o Eca, Careca, é pra diminuir, o Careca era Eca. É o baiano, bom dia! É, aí pra você, pra mim então, Liliane, beleza. Bom dia, quero mandar um feliz dia dos pais pra o meu pai, Oswaldo Bartolomeu, morrendo de saudade dele. Feliz dia dos pais pra você, quero participar do sorteio. Você tá onde, ô Muniza? Você tá no Japão? Ela tá no Japão? Será? Tá assistindo a gente aí do Japão? Fala comigo. Ah, falou, Mancha, valeu. Obrigado aí pela visita. Quer tomar um café? Passa lá na cozinha. Passa lá. Hã? Quer cerveja, rapaz? Não, agora não. Só depois da meio-dia, que meio-dia não vai vazar hoje já. Fernando José Romani. Ela tá no Japão, olha, rapaz, hoje o povo lá no Japão, quem tá chovendo aí, tá que jeito, o Japão tá em peso, hein? É, Estados Unidos, Japão, os nossos amigos da Argentina assistindo também a nossa live aí. Obrigado pela audiência. 9h58. Ana Lúcia, bom dia. Ana Lúcia mandou uma foto aqui, feliz dia dos pais. É a filha da dona Dirce, sogra do Carlinho. Eita, eu conheço todo mundo. E a canequinha, ela tá com a canequinha ainda aí? Hã? É, rapaz, um abraço pra vocês. Todo mundo. Bom ouvindo. Dia, Barroquino. Bom dia, Wagner. Bom dia. Feliz dia dos pais, a todos os pais. Que Deus abençoe a cada um. E coloca meu nome aí nos sorteios. Coloca. É Ivone. Mas já até sabia que é Ivone, já até sabia. Bom dia, Barroquino. Feliz dia dos pais. Quem mandou aqui pra mim? O Wagner. Alô, Wagner. O Wagner agora tá lá na mediadora. Aí, um abraço pra você. E o filhão, tá por onde? Tá trabalhando por onde? Porque ele não tá mais lá onde eu ia lá. Moniza. Um abraço pra vocês no Japão. Maria Helena Aparecida. Bom dia, Iraci Camargo. Ponha meu nome. E o do Jorge. Jorge Paulo Ferreira da Silva. Coloca aí, Fábio. Velhinho seu tem que trabalhar. Megatec Rondon. Olha. Gustavo Fernandes, bom dia. Mercado Bandeiras está fechado, loja 2 agora de manhã, hein, gente? É, só a partir das 14 horas. Loja 2, não precisa nem ir agora de manhã, não. Vai na loja 1. A loja 1 está atendendo lá. É, açougue, padaria, não comprou a carne, o pão do churrasco. Vai fazer aquele vinagrete, o supermercado Bandeiras tá lá, hein? É, e hoje tem café especial, quando é dia dos pais assim, eles é danado, faz umas coisas diferentes. Ih, rapaz, Marconato podia vir aqui um dia, né, pra não é bater um papo, né, rapaz? É, Marconato ficou de vir aqui, Vartão ficou de vir, não veio. Bom dia, Zé Bartão. Obrigado eu. Fala comigo aí, Fagner, vamos no áudio. Bom dia, Barroquinho, Luizão Cerqueiro, põe aí todos os sorteios aí. Olá. E feliz dia dos pais a todos, beleza? Beleza. Obrigado, Luizão Cerqueiro falando. Vamos dar uma música pra nós aí. Não, até duas músicas, hoje a gente vai fazer um converseiro tão grande aqui, meu. Hoje vai fazer um converseiro tão grande, isso porque a garganta não tá boa, viu? Tomei chuva sexta-feira, das 4 às 10 da noite. Casa de Carne do Chefe, a potência da carne, preço baixo todos os dias. É, diz que entrega 3528-3230. Alô, Dani Esther, hoje tem um sorteio, sabe do quê? Uma costela de 5 quilos, Fagner, uma costelona de 5 quilos. Oferecimento Casa de Carne do Chefe, a potência da carne. Pessoal no Japão falando que sempre está acompanhando o programa. Fica ligado aqui. Fica ligado. Fala comigo. Elisângela Oliveira, põe meu nome no sorteio, fazendo um favor, mas é claro que eu coloco. Já tô colocando. Bom dia, sou o João do Tax. Ah, João, sou o sobrinho da dupla Cascatinhana. É o João, é. Passa um dia aqui ao vivo, João. O João gosta de rádio. O João é o garçom lá do churrasco no Borsato, meu filho. Paulo César Vilena da Rocha. Bom dia, feliz dia dos pais, filho. Põe meu nome no sorteio. É, Paulinho, saudade do papai também. Bate, né? Apertado, né? Eita, bom dia, bom dia, bom dia. Quem mais chegando no pé do Eito aqui? Ó, o Miguelzinho tá lá, ó. Miguel tá na cidade. Verdade? Tá lá na frente do meu caminhão lá, ó. Deixa ele. Olha lá. Tá lá. Vai carregar a caixa de som, não, pra você ver. Bora, fala que eu te escuto. Bom dia, Barroquinho, meu Luiz Marena. Já até sabia que era o Marena. Feliz dia dos pais pra você, pro Wagner, pra Marena. Nós todos e pra todo mundo que estiver ouvindo. Amém. Se puder, coloca nosso nome no sorteio. Claro que pode. Toca a música do Léo Canhoto e Robertinho, meu velho pai, por favor. Nem se for 10 segundos, Deus abençoe. Nem se for uns 10 segundos, nós vamos tocar. Fica tranquilo. Olha comigo, seguindo por aqui, a Starmark Confecções, uniformes, estamparias e bordados. Isso é marca, meu filho. Você quer divulgar sua marca, você tem que estar bem vestido. Então você tem que ter uniforme da Starmark Confecções. Ô, Claudemir! Alô, jovem, onde é o churrasco? Chama eu! Bom dia, Barroquino. Bom dia, Wagner. Eu já até um sei feliz dia dos pais é para todos aí da rádio. Hã? E pro meu pai lá em Parapuã, pro Pantera. Pantera. tem, né? Um feliz dia dos pais pra ele, pro Sérgio, né, que ele é pai Sérgio. Também, e pra todos os tá, pais. Um bom domingo pra vocês aí. Pra bom você Sérgio também. No sorteio aí, tá? Eu vou colocar. Um abraço. Opa! Um abraço, Patrícia. Um abraço. Você pisou na bola, não foi na quermesse ontem, hein? É, mandou mensagem. Bom dia, Baruquino. Bom dia, Wagner. Ah, já chegou. E aí, bota nós nesse sorteio aí, valeu. Ou puder, toca aí pra nós um modão aí. Alan Jackson, Lightler Beach. Valeu. Alô, então. Bom dia, boa tarde, mais tarde. Tamo ouvindo o programa. Toca esse modão aí pra nós. Valeu. O Serginho também internacional. Coloca ele pedindo essa música de novo aí. Bom dia, Baruquino. Bom dia, Wagner. E aí, bota nós nesse sorteio aí, valeu. Ou puder, toca aí pra nós um modão aí. Alan Jackson, Lightler Beach. Valeu. Louco, falou então. Beach. Bom dia, boa tarde, mais tarde. Tamo ouvindo o programa. Toca esse modão aí pra nós. Valeu. Desculpa aí que você. Alan Jackson. É, Gonçalo. Você viu, o Claudinho? Claudinho Contieri. Estuda aí igual esse menino, rapaz. Porque aí vocês ficam bom. Tem que estudar, igual o Serginho estudou, senão não fica bom não. Bom dia, Sirlene Ferreira da Silva, bom dia. Lúcia Silva também, bom dia. Tudo bem? Passa por cá. Alô, Caborge, como que vai? Alô, Fátima. Bom dia, professora Lígia. Alô, Tangerina. Alô, Miguel da Cunha Neto. Alô, Silvana. Lá da Associação Comercial de Parapuã, bom dia. Olha, bicho tá internacional. Alô, Bardo Tony em Parapuã. Alô, Mazarope. Alô, Mr. Bean. Alô, Domingão. Alô, Djalma da Caçu, bom dia. RH, Reginaldo Hipólito, bom dia. É pai do Regi, martelinho de ouro agora. Não é Regi som, não. É martelinho de ouro. Ah, Baroca, não tô fazendo mais som, Baroca. Passa lá pra regular o som. Você que não regula pra mim, não, Reginaldo. Eles jogam bola, pai e filho, joga junto lá no Rogerinho, lá na DOC. Alô, Nelson Reis, bom dia, feliz dia dos pais para todos, bom dia. Alô, Marco, do bar do estádio também. Alô, Chapinha, aí quem tá lá, alô, Tonhão. Alô, Jaca Sanfoneiro, quem passa lá também, sabe quem é? Da bicicleta, o Chapinha, o Chapinha. Alô, Chapinha, é o Tudondon. Todo mundo. Manda um abraço aí pro meu velhinho Zé Butão de Salmourão. Você conhece Zé Butão? É o Elton. Elton Dondon. Elton Dondon. Bom dia, Baroca. Vamos lá. Bom dia pra vocês, gente. Bom dia pra todo mundo. Pro Zé Antônio Catuaba. Ô, Catuaba, tem pagode hoje? Tocou pagode ontem? Fala pra mim aí. Conta pra mim. Conta pra mim que eu falo pra todo mundo onde vocês vão tocar um pagode. Olha aí, quem chegou? Chegou mais ouvido. Rachid, entra aí, Rachid. Rachid, rapaz. Rachid, tem que falar Rachid dessa peça. Rachid, é de rapadura. Rachid Bertassi. Ah, é do que é? Senta aí, senta aí. A famosa Catarina. Você vai tomar café comigo ou você já tomou uma hoje? A blusa. Quem foi as duas blusas? A blusa tá aí. Ah, a blusa tá aqui dentro. Vanessa Qualho, tudo bem? Fernando Turquete, coloca meu nome no sorteio. Fernandinho Turquete. Ó, fala oi aí pro pessoal da internet também. Bom dia, pessoal, tudo bem? Já ia falar boa tarde. Vim trazer uma blusa pro Barroquino. Tá frio? Do que é isso? Catarina, é de Cabriúva. Cabriúva. Eu acabei de tomar um café. Delícia. Mandar uma. É já. Pagode em Parapuã. Hoje em Dracena, tô falando. Meus colegas tocam pagode pra todo lado. Zé Antônio Catuaba, área 18. Ricardo Gimenez em Parapuã. Lá do posto do Dió. Dió tá dando desconto essa semana. 3 centavos cada R$1.000 abastecido. Eu não acredito. Barulho de língua preta, hein, bicho? Ave Maria, Dió, gente boa demais. Ali, Baruquinho, hoje eu te ofereci um café. Obrigado. Alô, Ricardinho, um abraço para todo o pessoal. 10:07. Água da casa, eu tô falando. Rapaz, ele faz a cobertura do almoço de todo mundo lá. Ele vai almoçar assim, na bomba. Já é com a marmita e atendendo e só vê arroz voando na cara do cliente. Bom, Iber Casa, materiais para construção. A loja do Denis, materiais para construção. Você sabe, tem endereço certo, hein? É Iber Casa, na Avenida Estados Unidos, próximo ali no Forte. Corre lá, o Denis tem preço todo especial. Entrega rápida, não deixa o pedreiro parado, não. Ótica Verde, armações e óculos a partir de R$99. Oswaldo Cruz para Pombastos e Lucélia. Ótica Verde, sua melhor ótica. Alô, Lorena, Neia. Hoje um abraço é pro Milton. Alô, paizão. Ô, Pontelinho vai ser pai também. Alô, Pontelli. Já, vou contar pra todo mundo, ele vai ser pai. É, Lorena. Tá quase pra nascer, hein? É. Conta pra mim, Lorena, manda no zap aí, como que vai ser o nome? Se é homem ou mulher, né? Lá da estrada também, vizinho do Serginho pro Fartão. Há um negocinho pro Serginho beber, ele corre lá no Pontelli. E o Pontelli tem um estoque. Deus me livre, o dia que eu fui lá, abortei de fogo, 10 e 8. Fala bom comigo dia, aí. Bom dia, Baroquino, bom dia, Wagner. Ô, Baroquino, coloca eu no sorteio, viu, Baroquino? Também quero ganhar alguma coisa hoje. Feliz dia dos pais aí pra todo mundo. Eu, como meu pai já foi embora, morar com Deus faz tempo, mas tem hora que bate uma saudade, viu, Baroquino? Alô, tchau, tchau, um abraço, hein? Quem que é o Carlinhos? Carlinhos da Sabiá. Alô, Carlinhos! Eita! O Gonçalo coloca todo mundo pra trabalhar no domingo, ele chega na fazenda cedo, não dá descanso pra ninguém, não. 10 e 9, compadre Gonçalves, é um converseiro naquela... Você não vai ali na lanchonete ali, Praça do Café? É, compadre, ali nós fica sabendo de tudo e fala da vida dos outros também. Ali o chicote estrala, meu filho. Ali não. É, de Maria, a hora que um sai, é a vez de falar dele, né? Quem sair primeiro tá lascado. Alô, seu Alberto, bom dia, alô daí. Alô, Silvia. É, o Julinho da JC Rodrigo falava: cuidado a hora que você sai da roda, que o assunto vai ser você. 10 e 9. Alô, seu Júlio. Alô, dona Sueli. O seu Júlio é pai do Bruno e da Fernanda. Bom dia. Bom dia, Baroquinho. Bom dia. Aqui é a Aline Comissário. Oi, Aline. Coloca meu nome nesse sorteio aí. E quero desejar feliz dia dos pais pro meu esposo, Gilberto. Ah. Né, que Deus abençoe ele. E agradecer por tudo que ele faz pela gente. Opa. E feliz dia dos pais para todos os pais aí que estão na audiência. E para você aí, para todos aí. Tá? Tchau, obrigado. Um abração. Abração pra você, mas ó, eu já vi igual. Meu menino. Mas melhor que rege, não. Converse comigo, Bento. Vai, conversa. Coloca ele pra falar aí. Coloca o Bento pra falar. Vixe, nossa. As nossas homenagens ao saudoso Bento Comissário. Tá lá no Campo Santo. Zihu! De lá ele deve estar tá falando com o Zihu. Ele deve estar dando um trabalho pra Deus lá em cima, São Pedro. Nossa. Socando a picareta lá no furando tudo, asfalto. Ei, Bento, esse faz falta em Oswaldo Cruz, hein? Uma lenda. Diogo Oliveira, de online lá de Parapuã, bom dia. 10 e 10 agora. Minha riqueza eu vou te dar. Tem um monte de mãe que faz o papel de pai também, né, Rati? É, Rati Libertassi tá aqui. Ferragens Paulista, tudo em ferramentas hidráulica e elétrica. E o Tarzan tá trabalhando certinho? Tá andando na rua, ele faz a propaganda da Ferragens Paulista. Hã? Ah, meu Deus do céu. O Nu cozinheiro dá trabalho. Alô, Nu, tem pato assado hoje, tem galinha assada, tem o que lá hoje, será, hein? O que você acha? Ah, ele é o Nu, rapaz. Eu trabalhava no fórum há uns 35 anos atrás. Eu trabalhava no fórum e no sítio do Marcus do Cartório. Olha o que eu tô lembrando. O Nu era o cozinheiro. Era pato assado. O que era bom que eu era novinho, os caras não cobravam, meu. Eu ajudava, ia buscar as coisas, vinagrete, aí não pagava, mas eu ia que ia, meu filho. Ai, saudade, agora tem que entrar no racha, agora não tem mais negócio. Priscila Gomes, tudo bem? Bom dia! Fala comigo aí. Bota trabalho nisso, hein? Nossa! Se fosse uma hora, se ele tivesse aqui uma hora dessa, tava falando assim, tô indo pra casa da família Trapo. Aí, ó. Comer um churrasquinho. Hoje ainda tá fazendo o prato que ele gostava muito. É. Tá a costela no bafo. Tá vendo? Eita, tá chegando pela internet aqui. Quem chegou pela internet? Quem que mandou isso aqui? Aline? Ai, rapaz. Oi, Baroquino. Bom dia. Aqui é Kenny. Gostaria de pedir uma música pro meu velho pai. É, já falecido, mas sempre mandei essa música para o saudoso Joaquim. Eita, nós. Bom dia. Eu sou o João do Táxi. Alô, João. E olha o pessoal já mandando foto de comida essa hora. Aí a barriga não aguenta. O Matheus Rabeschini falou na quermesse ontem que ia trazer pão de queijo. Eu não comprei, ele não trouxe, eu me lasquei. E deu o quarto de leitor? Mais nada. É brincadeira. Deixa esse Matheus comigo. Priscila, bom dia. Fala comigo aí, Fagner, 10 e 13. Bom dia, meninos. Bom dia a todos os ouvintes. Nós queremos desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais, tá? Que Deus continue abençoando e iluminando sempre. Tadeu Lassi, você vai passar na casa do Tadeu Lassi? Manda um abraço lá pro Tadeu Lassi. Ali perto da prefeitura? É, rapaz. Tá o Paulinho, lá, o irmão dele. Os dois irmãos. A mãe deles era a dona Cidinha. Era cliente. Lurdinha, cliente da quitanda lá. Da Quilograma. Eu trabalhava na quitanda, ela ia lá fazer as compras. Eita, nós. Manda um abraço pro Tadeu Lassi lá. Valeu, Ratidão. Obrigado pelo presente aí. Já acha esse trem aí? O seu pedido é uma ordem, pais e filhos. Você usa boné? Você usa boné? Então vai levar um boné da Ótica Veja. A sua melhor ótica, alô? Aí, ó. Sabe quem veio aqui hoje? Falou que ouvia meu programa, eu não acreditava. Falei, quem buzinar aqui na frente ganha um boné? Pedro Gumiero. É. É. Ô, oh, Pedrão, o Rachid tá te imitando andando aqui. 10 e 14. Real Móveis, tudo para sua casa ficar mais bonita e moderna. Real Móveis, bom gosto, estilo e modernidade. Alô, Leandro, toda a equipe. Alô, Dinei, um abraço para vocês. Bom dia. Fala comigo aí, meu filho. Conversa comigo. Ah, o JR Despachante também mandando um abraço aqui. O Juliano, é o filho do Ratão. Juliano Rondon Furlan, filho do Ratão. Parabéns, Ratão, pelo Dia dos Pais. É, JR, onde você tem confiança e qualidade em prestação de serviços. JR Despachante, é só falar com o Juliano. O gerentão é o Bruno. É, falar com o Bruno é a mesma coisa, porque os meninos têm um atendimento sensacional. 10 e 14. Gilene Silva, nossa cabeleireira. Bom dia. Alô, Piacatu, bom dia. Somos duas aves voando livres no espaço que se amaram. Fomos duas. Oi, Baruquino. Oi. Feliz Dia dos Pais para você e pro Wagner. Obrigado. O Baruquino, gostaria de ouvir uma música para o meu pai que foi morar com Deus. Léo Canhoto e Robertinho, meu velho pai. Coloca meu nome aí nos prêmios. É a Josefa. Josefa? Um ótimo domingo. Pra você também, quem passar buzinando aqui, fazendo barulho, ganha um boné, hein? Wilson Fernandes já levou o boné, o Mancha, o Rachid, quem foi o primeiro? Pedrão. É, rapaz, eu quero falar, sabe de quem agora? É da Miguel Semijoias. Não comprou o presente do seu pai ainda? Dá tempo. Vá na loja da Miguel Semijoias no Edifício Secão. É mais de 45 anos de tradição. Entre nas redes sociais. É, você pode comprar pelas redes sociais. Quer ser uma representante? Ó, estão pegando vendedoras lá, hein? Tem gente ganhando um din-din. Vai lá para conferir. Você vai vender qualidade que as pessoas já conhecem. Miguel Semijoias. Alô, Miguelão. Ele tá com a... Ei, bolota. É, bolota. Ei, Miguel. Da Cunha, né? Você viu essa semana que eu postei? O meu Uber? Foi buscar eu de... Miguel, tá lá, como chama? Porsche. É, né? Verdade? Porsche, andei de Porsche, meu Uber. Eita, trem! Cruzeiro, vamos trazer aqui pra quem fazer uma. Vai dar uma porta de Porsche, fazer uma promoção aqui sem ele saber. Bora! Sabe quem tava essa semana aqui também, ô Fagner? O meu amigo Ricardo da Carreta K10. É, rapaz, tá preparando outra carreta. Arrumei um lugar pra ele. Já tá montando outra carreta aqui em Oswaldo Cruz. É, o Tatu tá montando a carreta. Eu que levei lá. Ele falou, tô precisando de um cara pra trabalhar. Falei, eu vou levar aí um carabão. Arrumei lá pra ele, meu filho. É, já tá a carreta lá montando. Ele falou, Baruquinho, ó, final do ano, se eu tiver em Oswaldo Cruz, nós vai lotar a carreta só com ouvinte da clube. Ele gostou de vir aqui. Falou, vai lotar a carreta. Vai catar um domingo, vai ser 250 pessoas em cima da carreta de uma vez só, de ouvinte. Mano, nem o Álvaro sabe disso, mas nós já tá fazendo a promoção. Olha o Cláudio Tonó. Bom dia. Um abraço. Feliz Dia dos Pais pra você também. Ei, Tonó. Tem churrasco hoje? Um abraço, hein? Demer Costa, Aldemir. Lá de Salmourão, alô Demi, fala Mirim, bom dia. Ivaldo Cristianelli também, bom dia, gente. Alô, Guerreiro, bom dia. Dona Fabio, alô, Braz, José Braz. Olha lá, o guerreiro já ouviu falando, mandou a foto aqui, ó. A foto nossa. Sabe onde eu tava? Sabe onde eu levei o Ricardo? E ele gostou. Lá no seu Zé Gomes. Lá na Doutor Miranda. Alô, seu Zé Gomes. O homem gostou do salgado. Falou que vai passar aí de novo, hein? Levou pão. Levou um monte de coisa. É torresmo. Oi, seu Zé Gomes. Fartura de gente boa. Mas vende salgadinho. Você viu o tanto de salgado que ele homem vende? Ah, é a carreta K10. Vai encher a carreta K10, né, guerreiro? Vai ser um trupé. Vai ser um trupé. Mas nós vamos levar. Rapaz, nós vamos fazer uma parceria com o Mercado Bandeiras. O Marco Nato também não sabe, mas vai fazer a parceria. Que nós vai lá falar com ele. Nós vamos fazer a parceria. Nós vamos fazer um piseiro. O povo nós vai levar 250 pessoas tomando refrigerante. Comendo, bebendo. Ihu! É o nosso programa Tradição Caipira 10 e 18. Vem pra perto do meu peito. Nivaldo Cristianelli, tá lá no sorteio Furuguém. Ô, Nivaldão, ontem eu vi você fazendo compra na avenida, hein? Gastando dinheiro. Eita, um abraço os meninos lá na Enerluz. Alô, Tininho. É, o Nivaldo faz parte da equipe. Alô, Preto. Todo o pessoal da Enerluz. Nosso amor que me acaba. Te juro, não mereço. É, quero falar da Banca do Furo, presente nas feiras livres de Oswaldo Cruz, Samorão, Rinópolis, frutas, verduras e legumes. É, rapaz, também na porta da sua casa, com unidade móvel, com o Paulinho passando. Um abraço lá na banca, tá, ó. Todo o pessoal ouvindo o som da Clube FM, o Paulinho, André, Lani, Antirro, Dona Cida, Paraná. O Boca deu faia, não foi não? Ah, o Boca ultimamente tá querendo trabalhar mais não. Alô, Tico do Vale, Kleber Moreno, bom dia. Tá lá em Itaiatuba, São Paulo, ouvindo o programa Banca do Fúrio. Olha a MF Calhas, Rufos e Pingadeiras, Fernando Turquete, tá passando o telefone aqui, ó, pra quem quer fazer um orçamento sem compromisso. É o 997-188102. Já deve estar lá na edícula fazendo churrasco. Já ele manda foto pra fazer vontade. MF Calhas, Rufos e Pingadeiras. Alô, quiosque Della Rosa também. Abraço, Rosa. Aê, Vanderlei, Marassi. Um abraço pra vocês. Agrocão, rações em geral, acessórios para o seu pet, aquarismo, veterinário no local. Alô, doutor Bruno. Atende aos domingos até o meio-dia. Agrocão, shopping do seu pet. Aê, lá em casa tinha a tarde da lua. Você já viu a cachorrinha lá da Ivone, a lua, né? Agora chegou a sol. Mas, rapaz, voltou aquela fase de morder, comer tudo. É chinelo, é parede. Come tudo, Nilson. A tarde do Lulu da Pomerânia lá. Fala comigo aí. Bom dia, Baruquinho. Feliz dia do pai pra você, pra todos da rádio. Oi, obrigado. Que Deus dá bastante saúde e paz. Eu peço uma música na mesma estrada com o Zé Felipe. Oi? Não, vamos tocar também. Da Maria? É, mas enquanto isso eu quero falar do Status Motel. A vida lhe proporciona prazeres e nós o espaço. Telefone para reservas 996250025. Status Motel. Eita! A semana que vem vai ter um sorteio. Ai, um casal vai lá desfrutar dos momentos especiais que a vida lhe proporciona. Status Motel, alô Juninho. Toda a equipe de trabalho lá, pé do eito. Status Motel, na rodovia, comandante João Ribeiro de Barro. Bom dia. Alô, Vilma Tatinha. Para toda a nação corintiana. Bom dia. Falando também da imobiliária, imobiliários, óbitos, loteamentos, venda de imóveis, urbanos, rurais e programa Minha Casa, Minha Vida, locação, contratos, avaliações. Mas quem tá lá? Ah, e a André Albergardi tá lá pra atender você. Alô, Vitinha. Alô, Claudinho. Imobiliário Oswaldo Cruz. Bom dia, equipe clube. Deus abençoe vocês. E uma tatinha. Opa, passou pelo médico. O médico receitou pra você, passou pra você fazer uns exames. Eu vou passar aonde você tem que ir agora. Ontem tava comigo lá na quermesse, Laboratório Bioanálise. Ali, confiança e qualidade, hein? Ó, tá precisando? Rapaz, vai direto no Bioanálise. Esse eu garanto, ali na Vargas. Alô, Alessandro, toda a equipe Bioanálise. Um abraço pra vocês. Wellington Ri, bom dia, Maruquino. Bom dia pra você também, Marcos Antônio Rossi. Bom dia, fala comigo. 10h22. É pura Bom dia, Balioquino. Bom dia, Fagner. Abração para você. Dia. Parabéns pelo Dia dos Pais. Que Deus os abençoe grandemente. Assim como todos os pais que estão ouvindo a programação e do mundo. Que tenha muita saúde, amor e paz. Traz pra gente curtir nesse domingão Chinelo de Prego. Ai. Com Anthony e Gabriel. Ah, obrigado. Tem prêmio? Manda pra essa mim. Essa música eu já ia colocar pra tocar, mas se fosse embora. Mas se quiser colocar, pode colocar aí também já. Não tem problema não. Coloca meu nome no sorteio. Meu esposo, que é o Papai Miguel Vicentini Lima, por favor. Obrigado, meus amores. Excelente domingo pra vocês. Um grande abraço. Maria de Fátima, um abraço pra você também, Maria de Fátima. Eita, Luiz Antônio Pires, bom dia. Maria Andréia dos Santos, bom dia, Maroquino. Quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Olha aí, ó. Olha lá, olha quem chegou aí. Olha quem chegou aí. Aí. Feliz Dia dos Pais, toma, Fábio. É meu. Feliz Dia dos Pais. Eu pego, ué. Olha o jeito, é bem delicada. Pega. Aí. Aí, Fábio, vai. Oi. Nós estamos aqui em nome da família Moreno. Falar pra você que agora você é o pai da família Moreno. Aí. Que só tem você. Que a gente te ama muito. E que a gente torce por você o tempo todo. Aí. Toma. Te amamos. Fala. Agora lascou, Fábio. Dá um nó. Ai, meu Deus do céu. Minha mãe tá com gremite e não pode vir. Ai. Um beijo. E a gente ama muito vocês, tá? Aí. Dia de lembrar também. Dia de lembrar, né? Nosso irmão Valdir. Pai também, né? Aí, Fábio, 10h24. Na terra e nos ensinou. Dona Zenaide Costa Rodrigues, bom dia, Baruquino. Francisco Torturello, bom dia, Cleber Moreno, Baruquino, feliz Dia dos Pais a todos. Patrícia Garcia, bom dia, Magali Cardoso, bom dia. Coloca a música, forte, 10h25, não morri. Não são empecilhos, são passos do homem na estrada da vida. Também nos asilos, isso um dia foi feito somente para pessoas sem pais e sem filhos. Eu vejo crianças que os pais esqueceram, assim internadas em um orfanato. Eu vejo velhinhos no asilo chorando, saudade e desprezo dos filhos ingratos. Esteve na terra e nos ensinou que uma família é feita de amor, mas suas lições. Irmília Sui, bom dia. Patrícia Garcia, bom dia também. Dirce Teixeira, bom dia. A Dirce passou lá na loja ontem, lá para comer um algodão doce, uma pipoca. Um abraço para vocês, um abraço para todo o pessoal. Ninguém tá entendendo nada? Aí o Rony chegou trazendo um presente aqui, minha irmã falando, e todo mundo aqui, aí lasca tudo, né? Ó. José Carlos Cavalheiro. Bom dia, feliz Dia dos Pais. Bom dia, meu padrinho. José Carlos Cavalheiro é o fininho da New Car Center. Tudo bem? Magali Cardoso, feliz Dia dos Pais. Falar do pai dos outros é fácil. A hora que os outros vêm falar da gente, a gente engole seco, né, Fábio? Você viu? Até o Fábio do outro lado encheu os olhos d'água aí. Ah, doido, rapaz. É, rapaz, a gente vai lembrando de todos os pais, né? Meu irmão, saudoso, Valdir Moreno também, né? É, Rafael. É, Gustavo. Parabéns. Sou um telefone, não existe abraços, beijos. 10h27, fala comigo aí, Fábio. Bom dia, Maroquino. Olá, Maroquino, bom dia. Um feliz Dia dos Pais para você e para todos os nossos ouvintes da Rádio Clube FM. Coloca-me aí no sorteio e, ó, que você quiser poder, coloca uma música para mim. Um abraço a todos os pais que que são vivos, os pais que já estão na eternidade. Amém? Tchau, tchau. Amém. Ui, família Tessaro, Valdir Tessaro, toda a família Tessaro. Parabéns aos papais. É, lá tem o Fábio Tessaro, tem bastante gente de Tessaro que eu conheço. Abraço pra vocês. Doralice Kikuli, tudo bem? É, Doralice, bom dia. Doralice já vai postar aí alguma coisa. Ela só faz comida gostosa e fica postando na internet. A gente fica com vontade, viu, Doralice? É, mas tá uma lombrigona na barriga aqui, grande. Bora lá com Colchões Castor. Agora nos óculos, rapaz, tem a Colchões Castor, você não sabia não? É na Avenida Presidente Roosevelt 501, uma loja exclusiva de colchões e produtos Castor. A loja possui linhas completas de colchões que se enquadram de acordo com a necessidade de cada cliente. Alô, Giovanni, em Rinópolis. O Rian, pessoal inaugurou ontem também lá em Tupã. Bom dia, Rafael do Forro. Apareceu aqui, Rafael do Forro. Bom dia, Rafael do Forro. Onde você tá? 10h28. Bom dia, barroquino. Bom dia. Feliz Dia dos Pais pra Obrigado. Você, pra todos os pais que estão ouvindo seu programa, tá? Um abração. Quero participar do sorteio. Agora. Tá na clube, tá legal. É a Neuza Bartolomeu. Oi, Neuza. Bom dia. Bom dia pra Zalim também. Tá ouvindo aí? Tem churrasco hoje, tem almoço especial. Marisa Riquete, bom dia. Parabéns a todos os papais. Ei, Marisa, um abraço pra você. Panificadora Pão Real em Parapuã. Vem aí a terceira unidade, hein? Vou contar. Vai ser padaria, lanchonete, conveniência. Vai ser restaurante. Vai ter música ao vivo. E eu vou estar lá para inaugurar. No dia da inauguração, vai ter Paroquinho Som. Vai ter Kleber Moreno. O programa Tradição Caipira vai estar lá. Alô, Fernando Padeiro em Parapuã. É, vem aí. Panificadora Pão Real. Maior e melhor para atender você. Bom dia. Bom dia, Baruquino. Feliz dia. Dia dos Pais pra você. Pra você da rádio. Que Deus dá bastante saúde e paz. Eu peço uma música Na Mesma Estrada com o Zé Felipe. Opa! Doralice vai comer feijoada lá no Juliano hoje. O Juliano, língua preta, tá fazendo feijoada. Ei, Juliano! O Juliano Kiko, hoje o almoço é lá, hein? Ah, já até sei quem vai lá filar almoço, o Nen. É gerro do Juliano, o Nen vai lá também. É, rapaz, mas quem passou por aqui, ó, Solomax Tratores, LS, é, revendedor Jacto com maior estoque de implementos e máquinas agrícolas. É, então aqui, ó, quero falar da Solomax. Alô, Ayrton, é, também feliz Dia dos Pais pra você, viu, Ayrton? É, o pai do Murilo. Alô, Gerentão Lu. É, o Lu também é papai, hein? Aí, um abraço pra vocês. Bom dia, gente, com Solomax. TV na Caçu também, na Expo Caçu. Tá começando, hein? Já tá começando? Tá nada, tá no fogo a carne, mas já tá servindo com os pezinhos juntinho debaixo da mesa. Na rodovia Assis Chateaubriand, a Churrascaria Borsato. Churrascaria Borsato. Tá cheio. É, serve marmitex, comida por quilo, self-service, rodízio de carne todos os dias. Aos domingos, a comida é especial. No Dia dos Pais, então, nem se fala. Alô, Baiano, alô, João Sadi, Douglas Borsato também, todo o pessoal, a família Borsato. É, Churrascaria Borsato, hein? Só de falar da água na boca. Alô, Sadi, feliz Dia dos Pais, Sadi. Bom dia, 10h31, Donizete Teixeira também. É, bom dia, feliz Dia dos Pais pra você, Donizete. Valmir Nunes, bom dia. Fala comigo. Bom dia, Baroquino. Parabéns pelo teu dia também, Dia dos Pais. Que Deus abençoe você sempre. E para todos os pais do Brasil inteiro, que ilumine a cada pai nesse dia tão lindo, né? Tão importante, né? E beijão, fica com Deus. E coloca eu aí neste sorteio, hein? Faz tempo que eu não ganho, hein, Baruquino? Pelo amor de Deus, hein? A Maria José Perrude, a Mara Perrude. Mara Perrude. Bom dia, Mara. Alô, Geraldinho Perrude. Esse programa é bom demais. Ê, Geraldinho. Um abraço pra você também. Feliz Dia dos Pais. Donizete Teixeira. Feliz Dia dos Pais pra você também. Buscar um brinde aqui. 10h32. Bom dia, Baruquinho. Ótimo dia. Me coloca aí no sorteio aí da costela e no outro sorteio. Aqui é a Milena. Oi, Milena. E feliz dia dos pais para você e para todos aí da rádio. Um abraço, Milena. Para você também, todo o pessoal da Vila, Vila Esperança. Um abraço para vocês. Ei, Branco Pintor, tá dormindo ainda, Branco? O que aconteceu? Quer mandar um abraço para quem? Sabe para quem que eu vou mandar um abraço agora? A galera lá da Borsato Conveniência. O show foi transferido. Manda aqui para mim, quando vai ser o show. Jordana Espolaor, bom dia. Sandra Lima, bom dia. Vai passar aqui, pegar o prêmio? Pode passar. Vai, bom dia. Bom dia, Paroquino. Aquele vizinho de Rinópolis. Ô, Paroquino. Eu queria o meu prêmio. Você pode sortear de novo, viu? Não deu pra ir buscar. É um copo. Eu quero ver se é a moda do todos os pais do Brasil. Eu não tenho meu pai. Né, Paroquino? Um dia mais triste na vida, né? Sem o pai. Eu falo meu isso. Meu pai tá com Deus. 4 anos, meu pai. Deus levou meu pai. Que dó. O copo de domingo, O copo de domingo você põe no sorteio, viu? Deu pra mim buscar o trabalho, não teve como eu buscar. Olha, eu... É pra todos os pais do Brasil. Tchau, tchau. Fale. Não. Eu queria filmar a música aqui do Jô Correia do Robertinho. Tchau, tchau. Tá no pente, nós vamos tocar pra você. Fiquei com dó, agora ganhou e não vai poder vir buscar o copo. Copo separadinho ali pra ela, um copo bonito, copo térmico. Eu tinha que ver se eu vou passar por Rinópolis esse dia, que eu levo esse copo lá na casa dela, Fábio. Não, pode até sortear isso, mas que eu levo o outro lá na casa dessa ouvinte, eu levo. Não tô nem aí. Eu vou levar. Merece o copo. Ó, pode deixar, viu? Tô nessa idade demais, rapaz. Tá doido. Nós vamos sortear esse copo hoje, sim, Dia dos Pais. Mas eu prometo que eu levo um lá na sua casa. Passa o endereço aí pro Fagner. Opa! Passa aí no zap da rádio. Mônica Holmes, bom dia. Dona Célia Moreno. Alô, Zé Luiz Cazuza também. Alô, Zé. Papai do Zé também já partiu pro céu, hein? Aí, Zé. Um abraço pra vocês. Bora lá com Santo Antônio Madeiras e Forro de PVC. A pioneira em Forro de PVC é número 1 em Madeiras. 21 anos de tradição. Tem Oswaldo Cruz e tem a Damantina. Bom dia. Aí, bom dia, Tuti, Marta, Julinha. Todo o pessoal da Santo Antônio Madeiras. Alô, Fia. Alô, Zé Rá. O Zé Rá era filho do... Tem que lembrar. Seu João Butura do táxi, quando era pequeno. Isso já faz tempo, hein? Tinha um Corcel 1. Depois ele subiu, comprou um Corcel 2, né? Ficava lá no ponto da Santa Casa, quando eu tinha uns 10, 12 anos de idade. Olha, que eu tô lembrando. Eita, família Butura! Um abraço a todos vocês, nossos ouvintes. Sandra Lima, bom dia, grande abraço a todos os pais. Deus abençoe todos, principalmente ao meu pai querido, ao Valdo Marcos de Araújo. Amo demais, beijos. Sandra Lima, aproveita. Gabriele Francisco, bom dia. Coloca meu nome no sorteio, coloca aí, Fagner. Gabriele Francisco, bom dia. Cleusa Candeias, chegando no pé do Eito. Bom dia, feliz dia dos pais. Um abençoado domingo pra você também. Bom dia, Paroquino. Aqui é o Renato Sanches de Parapuã. Alô, Renato. Toca a música do Tião Carreiro e Pardinho, Volta que o Mundo Dá. Eu ofereço para todos os pais aqui de Parapuã, aí de Oswaldo Cruz, e em especial para o meu pai, Rubens da Silva, que está na sintonia. Opa, um abraço. Tá na clube, tá legal. Tá na clube, tá legal. E tá no Tradição Caipira, tá mais legal ainda, meu filho. Vem pro ADK. Mitora Lanches, é a sensação do momento, Mitora Lanches. Você já passou por lá? Tem de hambúrguer, rapaz, tem de, linguiça na brasa. Tem de salsicha do jeito que você quiser. Tem até de 4 salsichas. Mas você vai falar, Mitora de 4 salsichas? Como você fala? Vai, Mitora gostoso, igual o Ramiro fala. Eita, José! Lá no sítio Santo Antônio, alô índio. Feliz dia dos pais pra vocês. Alô Zezinho, eletricista. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais por o Ramiro Pereira, pai do Bruninho e da Rosinha. Mitora. Tora Lanches, vai, Mitora! Gostoso! Uhul! Bom dia, Baroquinho. Alex Cesário Cruz, coloca meu nome nos sorteios aí. Coloco. Feliz dia dos pais aí pra todo mundo. Para nós, filho, tem gente buzinando aí? O Alex que ganhou o sorteio lá do Status Motel. Ei, Alex! Gastou o ingressinho lá? Será? Será? José Carlos, José Clodoaldo Cavacini. Bom dia, feliz dia dos pais pra você também, Zé Clodoaldo. Um grande pai esse cara aqui, hein? tem 2 metros de altura. É, tô brincando, mas é um grande pai. Mas é do basquete do Bandeiras, você cresceu demais. Jorge Lima, bom dia, lá no Jardim Guarujá. Sandra Regina em Salmourão, bom dia. Ah, audiência estralando, tá na clube, tá legal. Bom dia, Barroquina, que era assim, a esposa do Coroa. Quero desejar pro Coroa um feliz dia dos pais. Ele não é pai de sangue, não, mas é pai de coração e alma. Um feliz dia dos pais para todos. Que bonito. Tá? Tchau. Tchau, que bonito. Coroa já tá pra rua. Eu sabia. O Coroa tá batendo perna. E o Coroa falou que vai com a camiseta do programa lá na Aparecida do Norte. Eita, lá na nossa mãezinha. É, Nossa Senhora Aparecida. Vem aí, as festividades também em outubro da comunidade Nossa Senhora Aparecida, né, Inês? Hermelinda, todo o pessoal. É, Vânia, Correia. Vem aí as festividades em outubro, hein? É, 14 de setembro tem quermesse no Alvorada. Vai ter o sorteio de um frango hoje. Tem uma costela de 5 quilos da Casa de Carne do Chefe, a Potência da Carne. Tem uma camisa gola polo pra você escolher o tamanho e a cor lá na Look Chic. Hoje o sorteio ainda, hein? E quem passar buzinando, leva um boné da Ótica Verde. Quem passar buzinando, leva um boné. Passa aqui buzinando. Alô, Jorginho, bom dia. Bom dia, Fagner. Bom dia, Baroquino. Bom dia. É, me coloca no sorteio do Dia dos Pais. Marcão da Tapeçaria. Marcão, e vai um abraço a todos os pais de Rinópolis, onde eu moro, e todos os pais aqui de Oswaldo Cruz, que é minha terra natal. Um abraço. Tá, um abraço a todos e um ótimo domingo, com as graças de Deus. Opa, valeu, mano. Valeu, Marcão. Um abraço pra você. Mandaram uma mensagem aqui, eu não tô conseguindo baixar, hein? Não tá? O nosso computador não tá lendo, não. Aí mandou duas seguidas aqui, não lê nenhuma das duas, não sei o que acontece. Padre Rogério falou que ia passar aqui também, nosso paro. Ô, Padre Rogério. Simone Souza, bom dia. Sandra Regina em Samurão, hein? Bom dia. Vamos tocar moda aí, Fagner. 20 pras 11 já, rapaz. Hoje... Léo Canhoto e Robertinho, se não tocar isso aí, não é Dia dos Pais também, né? Isso aí, se não tocar, é o hino do Dia dos Pais. E depois toca aquela uma do Fábio Júnior pra falar assim, é igual a Simone. Então é Natal. Se não tocar da Simone, então é Natal, não é Natal. É. E se não tocar Léo Canhoto e Robertinho e Fábio Júnior, não é Dia dos Pais, Fagner. 20 pras 11. Bom dia, tá na clube? Tá legal. Meu pai, preste atenção no que lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai que você chora tão sozinho, me conta meu papaizinho, o que lhe causa desgosto. Estou notando que você está cansado, meu pobre velho adorado, é seu filho que está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe, não quero ver você triste, porque é que está chorando.